Muito bom dia, aqui você ligado na Agenda Ubatuba. Toda segunda e sexta, você fica sabendo aqui, 10h30, fica sabendo o que que acontece, o que que aconteceu. Finalmente o lugar onde você descobre as coisas de Ubatuba, que estão acontecendo e que vão acontecer, interessantes, culturais, esportivas, artísticas, né? Bom dia, Felipe. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ubatuba. Bom dia a todo mundo que está escutando aí a gente na frequência 104.9 aqui em Ubatuba ou gaivota.fm.br em todo qualquer lugar do mundo. É, o mundo inteiro ouvindo Gaivota FM. Bom, tá rolando muita coisa além da Copa, né? Tem hoje tem jogo do Brasil, vai ter festa na avenida, telão. Tá tendo várias bandas tocando, né? É, parece que o jantar de hoje é camarão, né? É, tava secando camarão, camarão seco, camarão molhado, camarão encharcado, tinha camarão, tudo que é jeito, pessoal. Tá na época do camarão também, né? É isso, então... Brasil e camarões hoje, 5 da tarde, todo mundo, apesar das críticas da Copa, a gente continua torcendo aí, Brasil. Não, é porque Brasil fazer um bom você papel. Vê, a Argentina também tá sofrendo, a Alemanha tá sofrendo, todo mundo sofrendo. Não é um torneio fácil mesmo, vamos acreditar, porque aqui no Brasil, e tá sendo uma Copa muito interessante, muito fantástica. É, desde de 70 que não tem uma Copa tão interessante assim. Não que o time seja tudo isso, mas pode ser que vá engrenando, né? Que volte aquelas atuações lá do torneio anterior lá, que ele foi campeão, né? É, na verdade a Copa está interessante também por causa dos países africanos, né? Então, a torcida de Gana aumentou bastante. Não só africanos, como Costa Rica também. Costa Rica também foi. Que pegou o grupo da morte e se classificou em primeiro lugar com duas vitórias. Surpresas da Copa do Mundo. Você fica lá, Alemanha, Holanda, Chile, Costa Rica atropelou, passou direto. Bom, a gente continua aí nessa missão de conseguir colocar num lugar só toda a agenda cultural de eventos de Ubatuba. É um trabalho bastante árduo, porque a gente tem que caçar um monte de sites, as coisas não estão organizadas, mas vamos indo atrás. Hoje, além do Jogo do Brasil, que tem aí o jantar de camarões hoje, Brasil e Camarões às 5 da tarde, depois, às 7 horas, continua já ali no mesmo palco onde vai se transmitir a tal da Arena Ubatuba, onde se vai transmitir o Jogo da Copa, tem o show do Samba e Ousadia. Vai ser às 19 horas na Praça de Eventos de Ubatuba, naquele palco que está montado ali na Avenida Ibirapuera. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa, vai ter o show. E depois o palco continua, porque essa semana já começa a festa de São Pedro Pescador. São Pedro Pescador. A 91ª festa de São Pedro Pescador, que acontece essa semana. Começa no dia 25, quarta-feira. Tem um monte de atrações aí, a gente vai dar um resumo aqui daqui a pouco. Mas ela vai do dia 25 até o domingo, que é o dia de São Pedro, propriamente dito. Então tem vários shows, vai ter corrida de canoas, tem o concurso. Queria primeiro dar um alô aí para Ana Maria, para o Mário Gato, da Fundarte, que estão fazendo esse trabalho especial aí também de divulgação e de organização da festa de São Pedro. Vamos ver se eles estão ouvindo a gente aí. Vou perguntar para eles depois se estavam ouvindo a Agenda Ubatuba. Ai, ai, ai. É aqui que rola tudo. Então, a programação da festa de São Pedro começa no dia 25, às 7 da noite, com a procissão do Mastro de São Pedro. Ela se encerra no domingo, eu não vou dar todos os detalhes aqui agora. Ela se encerra no domingo com um show que começa às 10h45. Então vai ser aí 5 dias de muita atividade. Várias bandas. Um monte de bandas. A gente vai falar um pouco aqui, quando a gente for fazer a programação agora, dia a dia, a gente vai falar de cada um dos shows que vão acontecer aí durante a festa de São Pedro. Só lembrando que a Agenda Ubatuba é uma construção aí aberta, então quem quiser pode entrar no gaivota.fm.br/agenda e aí tem um link para um formulário. Você que está querendo organizar seu evento, que está querendo divulgar aí o que vocês estão fazendo, evento, festival, competição, algum tipo de agenda esportiva, pode mandar para a gente. Esportiva, que... cultural, artística. Educacional. Coisas interessantes para mudar o mundo, coisas pra melhor, novas, mundo, para trazer alegria e beleza para o mundo, podem mandar que a gente divulga. Afinal de contas, aqui é o Ubatuba, paraíso natural. Paraíso natural, paraíso tropical. A gente começou agora o inverno, né? Acabou de passar Já fiquei resfriado. Drogas. Tomei cuidado, porque o inverno já começou. Como diz lá no Game of Thrones, né? O inverno está chegando. Pois é, a gente acabou de passar pelo ponto mais distante do sol, mas a partir de hoje ele já começa a voltar. E aí, no dia 22 de dezembro, o sol está a pino aqui em cima do Trópico de Capricórnio. Uhul. Aqui é um ponto estratégico. Vamos continuar com a programação. Então, assim, hoje tem o Samba e Ousadia, logo depois do jogo, ali na Arena Ubatuba, na Praça de Eventos. Ali no Domo Geodésico. No Domo Geodésico. No dia 25, quarta-feira, já no começo da programação da Festa de São Pedro, tem a Banda Lira Padre Anchieta. Aqui vai ter várias barraquinhas, né? Festa de São Pedro, Tainha, tem associações, associação da Banda Padre Lira Anchieta, dos músicos. Na verdade, antes mesmo de começar, já tem uma coisa interessante, que eles estão fazendo o concurso de beleza, né? Como é que é? A Rainha dos Pescadores? Rainha dos Pescadores. Que vai ser... Já dá pra fazer a votação pela internet. Então quem quiser aí ver as meninas que estão concorrendo, já estão... Vai ser curtidas pelo Facebook, se eu não me engano, a medida de avaliação, e já tá fazendo pela internet. Aí na quarta-feira, o primeiro show que vai ter vai ser da Banda Sinfônica Lira Padre Anchieta. Vai acontecer ali na Praça de Eventos, às 20h30, às 8h30 da noite. A Lira, que é aqui de Ubatuba, que tem um repertório bastante interessante. Tem um monte de vídeos deles no YouTube. Recomendo que deem uma olhada lá depois. O Pronatec vai estar lá. O pessoal do Pronatec, lá os alunos do Mauro e do Brum vão estar lá. Vão fazer a passagem de som com o pessoal? Vão fazer a passagem de som lá. Legal. De tarde, né? Então... Já, ainda na quarta-feira, no Blues on the Rocks, que fica na Professor Chico Santos, em Itaguá, tem a banda Duo Rocks. Deve ser um duo. Parece ser um duo. Um duo de dois. Eu não conheço, quero ouvir. Eles vão tocar ali no Blues on the Rocks, na Chico Santos, em Itaguá. Também na quarta-feira, dentro da programação da Festa de São Pedro Pescador, tem a banda Level 5. Vai ser às 11 da noite na Praça de Eventos. Ou Level 5. Ou Level 5. Eu não sei porque o perfil deles no YouTube está escrito Level 5, por extenso. Então, pois é. Então tudo bem, essa tudo construção bem, antropofágica aí, português e inglês, tudo na mesma frase. Na quinta-feira, dia 26, à noite, também na programação da Festa de São Pedro na Praça de Eventos, vai ser às 9h30 da noite, tem o show da Raman. Também na quinta-feira... Vai ter o Super Máfia também. Vai ter o Super Máfia às 9h30. Mas isso a gente tem que confirmar. Tem que confirmar. Porque o Super Máfia está em dois horários na mesma noite. Não sei se eles vão fazer maratona. De tocar às 9h30 e depois tocar... E depois às 11? À meia-noite, na verdade, na programação. Eu coloquei 11h59, senão ali é para o dia seguinte. Ah, tá. A agenda ali meia-noite. Do site. Talvez, não sei. Na quinta-feira ainda tem Alan e o Sassis. Não sei se é Alan ou Alan. Às 10h30 da noite, no Blues on the Rocks, que fica na Chico Santos 17, no Itaguá. Eles ficam tocando e pulando numa perna só. Ficam tocando e pulando numa perna só? Desculpa, eu não resisti essa piadinha, meu Deus. Aí, também, na quinta-feira, na programação da Festa de São Pedro, ali na Praça de Eventos, vai ter a Engrenagem, às 10h45, 22h45. Engrenagem que toca bastante aqui na rádio, no horário do Brum, aí à tarde, né? Já é, já tem um trabalho som, bem interessante. Na quinta-feira, à meia-noite, vai ter a Super Máfia tocando no palco da Festa de São Pedro, ali na Arena Ubatuba, na Praça de Eventos. E depois segue a programação. Na verdade, na sexta-feira pela manhã, aqui na Agenda Ubatuba, a gente volta com a programação do fim de semana. A gente não vai falar toda a programação da semana inteira, porque é muita coisa acontecendo. Essa semana está repleta de atrações, justamente por causa da feira da Festa de São Pedro. Mas... a gente vai voltar na sexta-feira para dar detalhes aí do restante da programação. Então, resumindo, voltando aí, só para a gente fazer um resumo geral. Quarta-feira, hoje, às 7 horas, tem o Samba e Ousadia, logo depois do Jogo do Brasil, aqui na Praça de Eventos. No dia 25, quarta-feira, tem a Banda Lira Padre Anchieta, na Praça de Eventos, tocando às 8h30 da noite. Às 9h30, a gente vai ter o Duo Rocks, tocando no Blues of the Rocks. E Level 5 também vai tocar aqui na Praça de Eventos, na Arena Ubatuba, dentro da programação da... Porque a gente ia falar o seguinte, você acha que não está acontecendo nada? Aconteceu muita coisa semana passada, né? Como a gente falou aqui na sexta-feira. Muitos shows. Teve o Engrenagem, o Ramão, Overdose Nuclear. Teve Panela, Amplitude Valvulada, Complexo B, o Sombras, Fórum de Hitmakers, quer dizer, estava recheado aí esse fim de semana de eventos. A gente vê que tem muita coisa que acontece em Ubatuba, mas às vezes a gente não fica sabendo. Então quem quiser ficar sabendo, entra ali, gaivota.com.br. Agenda Ubatuba. / agenda. vocês vão curtir tudo o que está acontecendo. Na quinta, então, vai ter também Super Máfia, Raman, Alan e o Sassis, Engrenagem. Super Máfia do Carlão, aí, abraço. E a Super Máfia está agendada para tocar às 9h30 da noite. E à meia-noite. No Anchieta Café e à meia-noite no festival. A gente tem que confirmar, vão até ligar. Eu acho que às 9h30 é no Anchieta e meia-noite na. Será que eles vão fazer maratona? O Carlão é fominha, cara. Carlão é fominha. Um baixo novo, com aparelhagem nova, a menina cantando cada vez melhor, a banda tá boa. Legal. E aí na sexta a gente volta aqui de manhã para dar a programação do fim de semana. Lembrando a todos que, ó, gaivota.fm.br/agenda, vocês veem sempre a programação de tudo que acontece nessa cidade, que às vezes a gente acha que não acontece nada, mas é engano. Tem e se você quer assim. Divulgar alguma coisa que a gente não falou aqui, você pode entrar no formulário lá da Gaivota FM e mandar o seu evento aqui pra gente divulgar. Se quiser apoiar o programa Agenda Gaivota também pode vir. Sua empresa quer dar um apoio cultural pra gente, é só entrar em contato pelo site gaivota.fm.br. A gente também vai dar um update no Facebook, então tem a página da Gaivota FM no Facebook. Pode Aliás, com um monte de gente lá, tá bombando. Cada vez mais gente entrando. Saiu uma nova versão do aplicativo, inclusive, o aplicativo para Android. No fim de semana, o Fernando, que é o nosso colaborador voluntário, que está ajudando a fazer o aplicativo, fez mais uma versão. Então agora a gente está com a transmissão em alta qualidade muito também bom. No aplicativo. Então, cada vez mais novidades acontecendo. A gente está em todos os lugares. E nas próximas semanas vai ter mais coisa. A gente vai tentar até fazer transmissão de vídeo ao vivo aqui. Uau, isso eu gostei. A gente está estudando ainda a possibilidade técnica, principalmente da nossa conexão à internet, que é da Banho de Lua. Banho de Lua. Ah, sexta-feira tem noite de estreias ainda. O Mauro quase não falou sobre isso. Não. Ainda estou esquentando as turbinas aqui. Mas já rolou na sexta-feira, de 9 às 10, um Banho de Lua, Backstage of Rock. E o Hora do Blues voltando a todas às 10 horas da noite. Voltando com tudo. Com tudo. Cheio de som. Aliás, a dica da semana é uma mulher que eu coloquei na Hora do Blues. A Laura Rain in Kaisers. Excepcional. Dica da semana que vai estar no blog da Gaivota logo mais. Já. É isso aí. Então, vamos ficando por aqui hoje. Um bom jogo para todos e na sexta-feira a gente volta. Para quem quiser ver detalhes da programação, horários, como entrar em contato com cada uma desses shows e outras coisas que vão acontecer, entra no site da Gaivota, que tem ali a agenda do Ubatuba, e fique por dentro do que acontece nessa cidade. Então é isso, agenda do Ubatuba, toda segunda e sexta, 10h30 da manhã, você fica sabendo de tudo que acontece em Ubatuba. Um abraço.